dar um beijo e sair correndo, como sabe que o diabo corre da cruz. Quer dizer, para ele fazer isso, quanto ele teve que se superar? Gente, isso é muito lindo. E se a gente não fortalecer esse tipo de comportamento, a gente fica como espírita tragado pelo mundo. Sejamos na família e na família espírita, no centro espírita, aqueles que possamos criar um grupo que nos dê, a palavra é essa, continência. Sabe o que é o container? O container é aquele espaço onde tu colocas as mercadorias lá para não quebrar, para não estragar, para proteger. A família tem que ser um espaço de proteção dos seus membros. Não é um espaço de isolamento, é um espaço de proteção. A família espírita tem que ser um espaço de proteção aos seus membros. Protegendo os seus membros, porque vocês têm 1000 convites. Quantos de vocês tiveram convite? Ou vocês vinham hoje aqui, ou vocês iam para um outro programa, vocês optaram por vir para aqui. Porque vocês estão atrás de um container, de um espaço de proteção, de, puxa, eu estou no caminho certo, puxa, o que é que eu posso fazer nessa situação? É isso mesmo, o Espiritismo me diz isso, então eu vou nesse caminho, entende? Isso nós temos que criar na evangelização da infância, nos grupos de jovem e nos grupos de estudo sistematizado. Nós temos que criar espaços que nos dê o sentido de que a gente não é um estranho no ninho, que a gente é normal. E o caminho que a gente está fazendo, nós estamos na direção certa. Nós precisamos fazer isso para nos dar continência. Ou seja, quando eu enfrento um amigo médico que quer fazer aborto, eu tenho condição de enfrentá-lo e dizer, não faço aborto. O mínimo que eu posso dizer, por princípio, não faço aborto. Se eu achar que não dou conta de discutir com ele, eu posso dizer. Né? Um jovem faz isso, não tem conta de discutir, olha, por princípio, não uso droga, por princípio. Não precisa dar explicação nenhuma. Tipo, né? Olha, sou espírita, e aprendi com o Espiritismo e faz a sua argumentação. Então, a minha família me ensinou a lidar com as drogas, dizendo não, abstenção, não uso droga. Sou um cara legal, sou feliz. Pronto. O jovem, para poder dizer isso, ele precisa ter uma retaguarda, senão ele não diz. Um adulto tem dificuldade para poder fazer face a uma pressão do grupo de amigos, do grupo social, do grupo profissional. Então, eu acho que é muito importante a tua pergunta, porque ela assinala a necessidade que nós temos de dar qualidade para o nosso estudo espírita, sabe? Essa troca, essa cumplicidade. Senão, nós corremos o risco de, ao invés de levarmos a doutrina espírita dentro da gente para o mundo, a gente começa a trazer do mundo para dentro de nós distorções. E quando a gente vê, a gente perdeu o caminho, perdeu a direção. O tempo está avançado. E vamos para... Tem duas perguntas ainda, mais uma pergunta. Vamos fazer as duas perguntas e a gente vai para os finalmente, para não cansar vocês, tá legal? Eu prometo ser breve agora. Eu vou ser breve também. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ela escolhe um pouquinho uma visão histórica temporal. No passado, queria te perguntar, assim, essa doença da família hoje, essas disfunções familiares, nós não acordamos hoje com elas. Elas são resultado de um processo histórico, né? E as famílias de ontem talvez tenham iniciado. Nessa perspectiva, entender o homem como um sujeito histórico, se existe um marco histórico, que assim que merece a gente estar estudando isso, aonde essas disfunções familiares elas tiveram um processo mais agudo, que elas começaram a ter assim uma... Elas se potencializaram, né? Se é na antiguidade, se é na Idade Média, na modernidade ou agora nesses nossos tempos. Essa é uma questão. Tem uma segunda que deriva um pouco dessa, e tem uma curiosidade porque eu faço estudos sistematizados lá no Cordial, e é surpreendente o quanto é um ambiente feminino. Nós somos em 50 pessoas na classe, são 45 mulheres e 4 homens. Né? Eu acho que isso é um sinal, né? E aí, jogando com o teu binômio micro e macro, dessa questão da mulher. Né? Do ponto de vista macro, a gente tem percebido as mulheres assumindo papéis em governos, em nações e tal. Quer dizer, nesse cenário macro, a mulher está avançando. Se nessa recuperação das famílias funcionais, se a mulher não tem, assim, não teria que estar exercendo um papel especial como ela está exercendo nesse cenário macro. Foi, mais um seminário dá para responder as tuas perguntas. A primeira pergunta eu não vou responder, eu posso te mandar o material,